Cheiro 123, capítulo 69. Jeremiah. Roger foi com Claire e Fergus a cavalo perto da carroça. Jamie, sem querer que Brianna conduzisse um veículo dentro do qual estivesse o seu neto, insistiu em conduzir com Lizzie e Marsali na cama da carroça e Brianna no banco ao lado dele. Da cela, Roger apanhava partes da conversa que se arrastava desde a sua chegada. John, com certeza, dizia Brianna a franzir o sobreolho para o filho, que se mexia energicamente por baixo do Shyle. Mas não sei se deveria ser o seu primeiro nome. E se for, será melhor Ian? É John, em gaélico, e eu gostaria de lhe dar esse nome. Mas seria demasiado confuso com o tio Ian e o nosso Ian também. Como nenhum deles mora aqui, acho que não seria um grande problema, diz Marsali. Ela olhou por cima das costas do pai. Não disseste que querias usar um dos nomes do pá também? Sim, mas qual? Brianna virou-se para falar com Marsali. James? Não. Isso sim seria confuso. E acho que não gosto muito de Malcolm. Ele já vai ter o sobrenome Mackenzie, claro. Por isso, talvez... Ela olhou nos olhos de Roger e sorriu para ele. E Jeremiah? John, Jeremiah, Alexander, Fraser, Mackenzie? Marsali franziu o sobreolho a dizer os nomes para experimentá-los. Eu gosto de Jeremiah, disse Claire. Do Velho Testamento. É um dos teus nomes, não é, Roger? Ela sorriu para ele e aproximou-se da carroça, inclinando-se para falar com Brianna. Além disso, se Jeremiah parecer demasiado formal, podem chamá-lo Jamie, disse ela. Ou acham muito parecido com Jamie? Roger sentiu um arrepio descer-lhe pelas costas ao lembrar-se, de repente, de outra criança cuja mãe o chamava Jamie. Uma criança cujo pai tinha cabelos claros, com olhos tão verdes como os de Roger. Esperou até Brianna se virar para procurar uma fralda limpa na bolsa, entregando o bebê a Lizzie. Bateu o pé na anca do cavalo a fazer com que ele se aproximasse da égua de Claire. Lembra-se de uma coisa? Perguntou ele com a voz baixa. Quando foi ter comigo, em Inverness, com Brianna, eu já tinha pesquisado a minha genealogia. Sim, e ela ergueu uma sobrancelha para ele. Já foi há algum tempo e a Claire provavelmente não teria reparado de qualquer maneira. Ele hesitou, mas tinha de saber se fosse possível. A Claire indicou o lugar na minha árvore genealógica, onde fizeram a substituição, onde o filho de Gailey Duncan e Dougal foi adotado no lugar de outra criança que tinha morrido e recebido o nome da outra. William Buckley Mackenzie, disse ela rapidamente e sorriu para o rosto surpreendido dele. Pesquisei aquela genealogia com atenção, disse. Provavelmente seria capaz de dizer todos os nomes. Ele respirou fundo e a intranquilidade pesou-lhe na nuca. Seria? O que eu quero saber é se sabe o nome da esposa do bebê trocado. A minha bisavó, de há 6 gerações. O nome dela não constava da minha árvore genealógica, só William Buckley. Pestanas leves cobriram os olhos dourados, enquanto ela pensava, com os lábios contraídos. Sim, disse ela finalmente, e olhou para ele. Morag. O nome dela era Morag Gan. Porquê? Ele só abanou a cabeça, demasiado abalado para responder. Olhou para Brianna. O bebê estava seminu no colo dela e a fralda encharcada tinha sido colocada ao lado dela no banco e lembrava a pele úmida, lisa e avermelhada do menino chamado Jamie. E o nome do filho deles era Jeremiah, disse ele por fim, tão baixinho que Claire teve de se inclinar para ouvir. Sim, ela olhou para ele com curiosidade. E então virou a cabeça para olhar para a estrada sinuosa à frente, que desaparecia entre os pinheiros escuros. Perguntei a Gailey, disse Claire de repente. Perguntei o porquê. Por que é que podemos fazer isto? E ela tinha uma resposta. Roger olhava para um moscardo no seu braço sem dar muita atenção. Ela disse, para mudar as coisas. Claire sorriu com a boca torta. Não sei se isto é resposta ou não. Capítulo 70. Reunião. Já fazia quase 30 anos desde a última reunião que eu tinha visto. A reunião em Lahore e o juramento do clã Mackenzie. Colm Mackenzie estava morto agora e também o seu irmão Dougal, juntamente com todos os clãs. Lahore estava em ruínas e não havia mais reuniões dos clãs na Escócia. Mas ainda assim ali estavam os xadrezes e as gaitas e o restante dos habitantes das terras altas, cheios de orgulho, entre as novas montanhas que eles diziam ser suas. McNeill e Campbell, Buchanan e Lindsay, MacLeod e MacDonald, famílias, escravos e servos, homens a contrato e latifundiários. Procurei no meio da confusão de dezenas de acampamentos para ver se conseguia encontrar Jamie e vi uma figura alta e familiar andar tranquilamente por entre as pessoas. Levantei-me e acenei a chamá-lo. Myers! Sr. Myers! John Quincy Myers viu-me e a sorrir subiu o monte até ao nosso acampamento. Senhora Claire! Exclamou, tirando o chapéu e inclinando-se sobre a minha mão com a cordialidade de sempre. Estou muito feliz por vê-la. O sentimento é recíproco, disse-lhe eu com um sorriso. Não esperava vê-lo aqui. Ah, eu costumo participar nas reuniões, disse ele, endireitando-se e a sorrir para mim. Quando consigo chegar a tempo? É um bom lugar para vender peles. Qualquer coisa das quais eu preciso de me livrar. Por falar nisso, começou a mexer de modo lento e metódico no conteúdo da sua bolsa de camurça. Tem ido ao norte, Sr. Myers? Sim, tenho, Sra. Claire, até meio do rio Moicano, até ao lugar que eles chamam de Upper Castle. No Moicano? O meu coração começou a bater mais depressa. Uhum. Ele tirou algo da bolsa, semicerrou os olhos, voltou a guardar e continuou a perscrutar. Imagina a minha surpresa, Sra. Claire, ao parar numa aldeia moicana, a sul, quando vi um rosto familiar. Ian? Viu Ian? E ele está bem? Fiquei tão feliz que o agarrei pelo braço. Sim, disse ele, um rapaz bonito, mas devo dizer que me surpreendeu vê-lo a portar-se como um índio, com o rosto queimado do sol, ao ponto de eu pensar que ele era mesmo um índio, se ele não me tivesse chamado. Por fim encontrou o que procurava e entregou-me um pequeno pacote enrolado em couro fino e preso com uma tira de camurça, com uma pena de pica-pau enfiada no nó. Entregou-me isto para que eu entregasse à senhora e ao seu marido. E ele sorriu com gentileza. Deixarei que leiam de imediato. Encontrar-vos-ei mais tarde, senhora Claire. Fez uma fénia formal e afastou-se, acenando para conhecidos enquanto passava. Eu não leria a carta sem esperar por Jamie. Felizmente ele apareceu poucos minutos depois. A carta fora escrita no que parecia ser uma folha desgastada de um livro, a tinta de um tom castanho claro do fruto do carvalho, mas legível. Ian salutat avunculus Jacobus. Era o início da mensagem. E Jamie sorriu. Ave, tendo exaurido todo o meu conhecimento do idioma latino, volto para o inglês comum, de que me lembro muito mais. Estou bem, tio, e feliz. Quero que acredite. Casei-me com os costumes dos moicanos e moro na casa da minha esposa. O senhor lembra-se de Emily, que sabe esculpir. Rolo é pai de muitos filhotes. A aldeia está cheia de pequenas réplicas do lobo. Eu não posso dizer que tenho o mesmo poder de procriação, mas espero que escreva à minha mãe com o desejo de que ela não tenha ainda um número suficiente de netos para não se alegrar com a chegada de novos. O nascimento será na primavera. Enviarei notícia do resultado assim que puder. Enquanto isso, faço o favor de mandar lembranças minhas a todos em Lallybroch, em River Run e em Fraser's Ridge. Eu lembro-me de todos com muito carinho e sempre me lembrarei enquanto viver. O meu amor à tia Claire, à prima Brianna e principalmente a si, o seu sobrinho querido Ian Murray. Vale, avúnculos. Jamie pestanejou uma ou duas vezes e, dobrando o papel poído com cuidado, guardou-o na sua bolsa de couro. É avúnculé, idiota, disse ele com carinho. Um cumprimento usa o vocativo. A olhar para os acampamentos espalhados por todo lado, naquela noite, eu teria dito que todas as famílias escocesas, entre Filadélfia e Charleston, estavam ali. E ainda assim, mais chegaram quando amanheceu e não paravam de chegar. Foi no segundo dia, enquanto eu, Lizzie e Brianna comparávamos os bebés com duas das filhas de Farquhar Campbell, que Jamie passou entre as mulheres e as crianças com um sorriso amplo no rosto. Senhora Lizzie, disse ele, tenho uma pequena surpresa para ti. Fergus. Fergus, também a sorrir, saiu de trás de uma carroça, direcionando um homem magro com cabelo claro e despenteado pelo vento. Papá! Gritou Lizzie e atirou-se para os braços dele. Jamie levou um dedo ao ouvido e agitou-o com cara de encanto. Acho que nunca a ouvi fazer tanto barulho assim antes, disse ele. Sorriu-me e deu-me duas folhas de papel. Originalmente, parte de um documento. Tinham sido cuidadosamente rasgadas, de modo a que a borda rasgada de uma se encaixava com a da outra. Este é o contrato do Sr. Wemyss, disse ele. Guarda-o por enquanto, Sassenach. Vamos queimá-lo na fogueira à noite. Em seguida, voltou a misturar-se na multidão, atraído por uma comoção e um grito de MacDoob do outro lado da clareira. No terceiro dia da reunião, eu já tinha ouvido tantas notícias, mexericos e conversas em geral que os meus ouvidos ecoavam o som do gaélico. Os que não conversavam, cantavam. Roger estava à vontade a andar por ali e a ouvir todos. Estava rouco de cantar. Passara a maior parte do tempo acordado, na noite anterior, a dedilhar uma guitarra emprestada e a cantar para uma multidão de pessoas encantadas que ouviam, enquanto Brianna permanecia aos pés dele, aparentemente orgulhosa. Ele é bom? Perguntou Jamie, semicerrando os olhos para olhar para o seu suposto genro. Mais do que bom, garanti-lhe. Ele ergueu uma sobrancelha e encolheu os ombros. E depois agachou-se para me tirar o bebé do colo. Sim, bem, vou acreditar no que dizes. Acho que eu e o pequeno Ruaide vamos procurar um jogo de dados. Vais jogar com um bebé? Claro, disse ele a sorrir para mim. Nunca se é jovem demais para aprender um negócio honesto. Para o caso dele não conseguir ganhar a vida a cantar como o pai dele. Quando fizer por Ed Nabo, disse eu, não se esqueça de ferver a rama com o tubérculo. Depois guarde o caldo da panela e dê-o às crianças. Toma um pouco também. Faz bem ao leite. Mais Ri Buchanan pressionou o filho menor ao peito e anuiu com seriedade a registar o meu conselho. Eu não conseguia convencer a maioria dos novos imigrantes a comer vegetais frescos, nem a dá-los a comer às famílias. Mas de vez em quando arranjava a oportunidade de introduzir um pouco de vitamina C na alimentação comum deles, que em grande parte consistia em aveia e carne de veado. Tentara fazer Jamie comer um prato de tomates fatiados em público, na esperança de que, ao vê-lo, os medos dos novos imigrantes se dissipassem um pouco. Sem sucesso. A maioria deles olhava-o com um certo espanto supersticioso e deram-me a entender que ele poderia sobreviver naturalmente a comer coisas que matariam uma pessoa comum na hora. Dispensei mais ri e recebi o paciente seguinte no meu consultório improvisado. Uma mulher com duas meninas pequenas, cheias de eczema, que eu, a princípio, pensei tratasse de uma deficiência nutricional, mas que, felizmente, acabou por ser apenas resultado de uma era venenosa. Reparei numa comoção entre as pessoas e fiz uma pausa nos atendimentos. Virei-me para ver quem tinha chegado. A luz do sol reluzia do metal perto da beira da clareira e Jamie não foi o único a levar a mão à arma ou à faca embainhada. Eles apareceram ao sol, com passos de marcha, apesar de os tambores estarem abafados, sem nada além de um suave tap-tap para acompanhá-los. Mosquetes apontados para cima, espadas amplas a balançarem como rabos de escorpião, eles saíam do pequeno bosque em grupos pequenos vermelhos de dois em dois, com quilts verdes pelos joelhos. 4 e 6 e 8 e 10. Eu contava silenciosamente, como toda a gente. 40 homens vieram, olhos à frente, por baixo das boinas de pele de urso, sem olhar para a direita nem para a esquerda, sem barulho, além do bater de pés e o toque do tambor. Do outro lado da clareira vi McNeil de barra levantar-se do seu lugar e endireitar-se. Houve uma leve comoção ao redor dele, alguns passos que os seus homens deram para parar ao seu lado. Não precisei de olhar à volta para sentir que a mesma coisa estava a acontecer atrás de mim. Senti e não vi a movimentação de pequenos grupos na base da montanha, cada um deles com um olho nos intrusos e outro no líder, em busca de direção. Procurei Brianna e surpreendi-me, ou assustei-me, ao vê-la atrás de mim com o bebé nos braços, a olhar com atenção sobre o ombro. Quem são eles? Perguntou ela com a voz baixa. E eu ouvi o eco da pergunta a percorrer a reunião como ondas na água. Um regimento das Terras Altas, disse eu. Estou a ver, disse ela. Amigos ou inimigos? Essa era a pergunta. Eles estavam ali como escoceses ou como soldados? Mas não tive uma resposta nem ninguém a julgar pela movimentação e murmúrios entre as pessoas. Havia tropas a chegarem para dispersar grupos de arruaceiros, claro. Mas certamente não uma reunião pacífica como aquela, que não tinha propósitos políticos, não era? Mas houvera uma época em que a simples presença de um número de escoceses num local era uma declaração política, e a maioria dos presentes lembrava-se dessa época. O burburinho ficou mais alto e o gaélico era falado com veemência, espalhando-se pela montanha como o vento antes de uma tempestade. Havia 40 soldados a subirem a estrada com armas e espadas. Havia 200 escoceses ali, a maioria armada, muitos com escravos e servos, mas também com esposas e filhos. Pensei nos dias depois de Culloden e, sem olhar à volta, disse a Brianna: se alguma coisa acontecer, qualquer coisa mesmo, levo o bebê para as pedras. Roger apareceu de repente à minha frente a olhar para os soldados. Não olhou para Jamie, mas moveu-se em silêncio para que eles ficassem lado a lado, um muro à nossa frente. Em toda a clareira a mesma coisa estava a acontecer. As mulheres não se moveram nem um centímetro, mas os homens colocaram-se à frente delas. Quem entrasse na clareira pensaria que as mulheres se tinham tornado invisíveis, deixando uma linha de batalha implacável de homens a olharem para o campo. Então, dois homens saíram do abrigo das árvores, um oficial a cavalo e o seu ajudante de campo ao lado, com a bandeira do regimento a esvoaçar. Avançando, passaram pela coluna de soldados até ao fim da multidão. Eu vi o ajudante baixar-se no cavalo para fazer uma pergunta. Vi a cabeça do oficial virar-se na nossa direção para responder à pergunta. O oficial gritou uma ordem e os soldados puseram-se à vontade, apoiando os mosquetes na terra, as pernas achadrezadas, afastadas. O oficial virou o cavalo para a multidão, passando lentamente entre as pessoas que relutantemente abriam caminho à sua frente. Ele encaminhava-se para nós. Vi os olhos dele fixos em Jamie, ao longe, tão óbvio com a sua estatura e aquele cabelo avermelhado como as folhas de ácer. O homem parou à nossa frente e tirou o chapéu de pena. Desmontou, deu dois passos em direção a Jamie e fez uma vénia, rigidamente correta. Era um homem baixo, mas firme, talvez tivesse 30 anos, com olhos escuros que brilhavam tanto quanto a placa no seu pescoço. Mais perto, vi o que não tinha visto antes, o pedaço menor de metal preso ao ombro do seu casaco vermelho, o broche dourado e embaçado. O meu nome é Archie Hayes, disse ele com evidente sotaque escocês. Os seus olhos estavam fixos no rosto de Jamie, intensamente esperançosos. Disseram-me que o senhor conheceu o meu pai.